doce até cê para de mentir. Porque aqui é assim que a banda toca. Macumbeiro no terreiro de Umbanda me invoca. Suicídio faz com que amigos e familiares se sintam seus assassinos particulares. Disse Vincent, qualquer um que analisar a vida começa a formular sua própria carta suicida. Odeio escola, odeio prova, adoro briga. Cê se mija todo e fala que é problema de bexiga. Eu torturo pessoas que fingem ser felizes pra ver se riem tanto quando estão em suas crises. Arsenal montado, olha desapontado. Infelizmente nesse mundo seus segundos estão contados. 13 tiros, 13 vezes, 13 mortos. Lâminas que cortam e deixam corpos tortos. Agora não é hora de acreditar no amuleto. Seu organismo tá afogado em cianureto. Dorme em paz. Quem te chamou pra colar na banca? Dá um vacilo e nós tudo te espanca. O furo que eu te faço nunca estanca. Papi que deixa sua pelanca. Quem te chamou pra colar na banca? Dá um vacilo e nós tudo te espanca. O furo que eu te faço nunca estanca. Multidão só falta o fuzil. Exteriorando loucuras, esterilizando torturas. A arte imita a vida, deteriorando pinturas. Eu sou mais louco na vibe, você percebe. Meu lado é a plebe que bebe, foda-se a hebe. Paranormal Patrick no instrumental do Kaique. Um canibal tribal e no local eu sou cacique. Pau a pique, não me domestique. Ou será trágico seu fim? Eu te devoro como antropofágico. Acabo com seu piquenique, com seus trambiques. Te arrasto pelo cabelo até arrancar seu aplique. Minha mente é um alambique. Produzo pinga que respinga em forma de rima através da bique. Fique esperto com os instintos animais. Meu soco é como pique, abre suas fossas nasais. É Túlio Deck ou Maurício Manieri? Pra minha puta passo back, não espere. É Túlio Deck ou Maurício Manieri? Isso é rap, viadinho, não interfere. Um assassino em série que sugere a briga, te manda pra barriga e um segundo te digere. E mesmo que eu opere, um dia me recupere. Evaporarei pessoas porque o mundo me obriga. Menos humanos, mais espaços. Meus manos são escassos. O mundo é uma armadilha de um filme de terror. Quem nasceu, caiu nela. Quem morreu, escapou. Quem te chamou pra colar na banca? Dá um vacilo e nós tudo te espanca. O furo que eu te faço nunca estanca. Patrick, deixa sua pelanca. Quem te chamou pra colar na banca? Dá um vacilo e nós tudo te espanca. O furo que eu te faço nunca estanca. Patrick, deixa sua pelanca. Sempre pedir por favor.